essa menina tá brincando demais, eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração, essa menina tá brincando demais, eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração, essa menina me alucina. Tá bagunçando minha vida, chega de tretinha, chega de briguinha. Coloca a vibração pra cima, vai. Já não dá mais andar para trás, eu sei que você é capaz. Já não dá mais andar pra trás, nosso amor precisa de paz. Essa menina tá brincando demais, eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração, essa menina tá brincando demais, eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração. Como vou te falar sem te magoar? Tá difícil levar, chegar de chorar. É mais fácil você então se ligar. Um de nós dois vai ter que mudar. Baby, por nós, dê o braço a torcer. Amar é viver e não padecer. Meu doce amor, só quero você. No final da história, um vai ter que ceder. Essa menina tá brincando demais, eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração, essa menina tá brincando demais, eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração. Foi Deus que semeou, o homem então plantou. A chuva só regou, então nasceu amor. Foi Deus que semeou, o homem então plantou. A chuva só regou, então nasceu amor. Essa menina tá brincando demais, eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração, essa menina tá brincando demais, eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração. Eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração, essa menina tá brincando demais, eu não aguento mais, me alucina. Tá brincando demais com meu coração. Família Sete Vela Xandão.